Lida Dael até Lida, após Lida Bidev, ingressando ao P9857, prosseguindo seguindo a segunda rota. Controle 199.8, aciona 5544. Para Galeão no 360, a saída é a pista 10, curva direita, a saída é a Dael após Leda Bidev, após a Brisque 57 e para a rodação de o telefone 5544, controle é... Ajuste em Salvador no 0 no 5. Foi proa inicialmente do VR Salvador. Agora passou no 9 decimal meio. 7 e meia, amanhã. O Romeu Charlie X2 tem condições de voar direto para a IP, confirme. Confirme? 7, está autorizado para a IP, 1500. O Romeu Charlie X2. Controle Salvador, boa noite. Xaner 6310, informação dando. Xaner 6310, desça para o nível de voo 050, chegada é a Mária, sem identificação. Chegada a Mária, 6310. 6310, direto em TAP. 3000 pés, acionar 6212. 6212, desça até 2000 pés, autorizado final. E ele é sempre reporte estabilizado. Para 2000 pés, vai reportar, estabilizado o localizador, 6212. O Gol 9074, agora com Recife, 126.5, alterna 133.65. 2.005, obrigado, boa noite. 58, torre 118.6. Autorizado o pouso, vento 120 graus, 10 nós. Vive pouso da 1-0-0-3-2-5-8, baixou o check-off. P9857, após a, até Porto Seguro, Super Zulu 1-6, até Gruf, Super Zulu 1-4, até Toquim. O Pesulu 1-6 até Grufe, após o Pesulu 1-4 até Toquim. O Pesulu é rota de neve? É em nave, isso. É que nós estamos em condições de pessoal de neve devido à interferência de equipamento aqui. Sente, eu aguardo coordenação junto ao centro Recife, eu vou verificar o que pode ser feito. Ok, obrigado. Controle Salvador, boa noite, TAM 3197. TAM 3197, contato radar na decolagem, do voo 380, 3197, a saída é a Dael. A saída é a Dael, pode voar Dael da presente, 3197? Dael. Confirme, pode voar Dael? Dael, autorizado. Grato, 3197. Estabilizou no localizador, acionar 6212. 6212, prossegue 14.18, decimal 6. 14.26, alvo. Corre Salvador, boa noite, acionar 6212, estamos lá no localizador. Tente acionar 6212, é o número 2 para o pouso, o ajuste no 0 no 5 e aguarde autorização. Número 2, aguarda 621. E a 310, está sob vetor para a final ILS-X2, voe para o 055, autorizado após através de SAP, prosseguir para 2000, ajustado 1.0.5. Pro 055 através do SAP, desce para 2000 com 1015. Afirmo. 310. Flip 52, tudo bem? Confirme, chamando solo. Flip 52, ano 6. 52, ano 6, Aracaju, 1 minuto, cópia da autorização. Qual o nível que o senhor tem? 25, decimal 1, alterno 33, decimal 25. 25, 1, 33, 25, graças, boa noite. Boa noite. No 885. Paulo, tá 3858, livrou na 3858. 3858, continue táxi via Alfa, mantenha a posição antes da Juliette. Via Alfa antes da Juliette, 5 Ecos, 1 November, agora com o centro Recife, 126 decimal 85, alterna 125 decimal 1. 225 decimal 1, galera. Juliette, da 3858. Mantenha a posição, seu gate será o 07. Aguarde para prosseguir. Aeronave, né? Puxe no portão 62 e impede seu táxi. Avisou com a mesma, aguardando para ir para o 07. Web 5827 é o solo? Escuta, se eu prossiga. Ok, conforme solicitado, prossegue via Upper Whisky 50, Upper Whisky 50, nível 360, a subida é Dael, Leda, após Leda, direto Eudes. O controle 1198, permanece o transponder 5544. Estou autorizado para o Daniel no 360, é Dael, após Dael, Eudes. A primeira da via Upper Whisky 50, após Vitória. O controle é 1198, é escolhido, graças. Confirmando a saída, Dael até Leda, após Leda, Eudes. Afirmativo, Dael, Leda, Eudes. Chefe, chame táxi. Corrigindo, só meu acionamento. Já solicita acionamento na posição para a polícia exterior, pushback. Autorizado acionamento na posição, chame push. Vai chamar para push, 580. No meio no 3, aguarde para iniciar o pushback e acionamento. Gol no meio no 3. Aguarda, no meio no 3. Alô, Salvador, boa noite, acionário 6212, livrou. 6212, táxi via Alfa, mantém antes da Juliette. Táxi via Alfa, mantém antes da Juliette, 6212. Salvador, o gol 1885, está pronto para o táxi, o POB 186, alternando Galeão, 4 horas e 10 de autonomia. Gol 1885, táxi autorizado via Pátio, Índia e Alfa, no ponto de espera da 1-0, torre 1-8, decimal 6, ajuste 1-0, 1-5. 1015 ajustado, Pátio, Índia, Alfa, ponto de espera, 18-6, torre Salvador, gol 1885. 50 após a passagem do Boeing da Gol, livre ingresso, portão 7, então 3858. 3858. 3325, uma boa noite, 3197. Boa noite. Venha 310, nessa pronta autorizada, interceptar o ILS? Afirmo, intercepta, reporte estabilizado. Afirmativo, reportaremos. 7 para o portão 03. 7, ingresso da via do leste para o portão 0362. Solo 352. 216 para cópia. Trip 5216 Aracaju 190 aprovado, decola no zero, curva à esquerda, subida Puca, Jama, após direto Aracaju. Controle 199.8, aciona 5557. Autorizado 190 para Aracaju, ainda Puca, transição Jama no zero, curva esquerda, controle 98.5557. Positivo 190 nível, chame pronto para acionamento. Salvador, o senhor tem a previsão para o 16 no 3? O 16 no 3, coordena a equipe de solo, Airbus Oceané irá ingressar no portão 3, assim que o mesmo ingressar no portão 3, está autorizado seu puxa. Ok, em coordenação com a equipe de solo, o 16 no 3, assim que o Airbus acionar no 3, autorizado que pega acionamento. Gol no 885, espera, boa noite. Autorizado a linha e decolar da 10, o vento é 120 graus, 9 nós. Autorizado a linha e decolar, cabeceira 10, gol no 885. O balizamento está com problema, a previsão 1 hora e meia para o retorno. Nós vamos manter a posição e vamos coordenar. Gente, 526. Mantenha a posição, aguarde pushback. Vai manter a posição, aguarda pushback. No meio, no 3, solo. No meio, no 3. Ok, vai ceder passagem agora antes de iniciar o pushback para o tráfego da UbiJet e o mesmo vai realizar o pushback até a saída do Pat 3 e o senhor inicia logo após. Ok, então após o UbiJet, o número 3 autorizado, o pushback é acionamento. UbiJet 5827 coordena a equipe de solo realizar o pushback até a saída do Pat 3 para possibilitar o pushback simultâneo com o tráfego da Gol no portão 1. Coordenação para a equipe de solo, pushback até o Pat 3 para possibilitar o pushback acompanhando. Positivo, chama em táxi. Solo, autoriza o número 3 acionamento na posição? Acionamento na posição autorizado, assim que o WebJet iniciar o pushback já está livre, iniciar simultaneamente. Grato, número 3. Madeira 310, torre no 8, decimal 6. 8, 6. Boa noite, senhor, 6310, na final baixar travado, passando certo. Minha 310, continue na aproximação, aguarde liberação para o pouso. Deixa eu aguardar. No 885, livre, decolado ao 56, controle 198. 198, obrigado, boa noite, gol no 885. Oceania 6310, livre pouso na 10, vento é de crua, 9 nós. Livre pouso, pista no 0, Oceania 6310. Boa noite, gol no 885. Gol no 885, 360, subir, mantenha contato radar na decolagem, saída da EL. Da EL 360, subindo no 885. Oceania 630. Sim, Oceania 610, seu solo é 59, com solo agora 219. 319. 310, então. 10, continue, táxi via Alfa, informe antes da Juliette para ingresso Pátio 1. Alfa, informar antes da Juliette, 6310. Boa noite, jogou 1398, descansando, vai cruzando 200 para 150 na margem. Gol 1398, desça até o nível de voo 050, voe direto e TAP, a sua identificação. E TAP 050, acionou, gol 1398. Gol 1613, com 126 a bordo, autonomia de 3 horas e 45, alterna com Confins 345, 126, borda, táxi à direita, ponto de espera, torre 118, decimal 6, ajuste 10 no 5. Vamos logo. Direita, ponto de espera 118, ajuste 10 no 5, grato, gol 6, 13. Boa noite, Altan 3561, informação TAN. TAN 3561, boa noite. Um minuto, cópia da autorização Brasília. Prepare gole e o fito. Na sua escuta, guarda. Gole e o fito, TAN 3561. Salvador, o voo 1613. Gol 1-3, livre, alinhar e decolada 1-0, vento 1-2-0 graus, 1-0 norte. Livre, alinhar e manter 1-3. Alinhar e decolar, corrigindo, 1-3. Afirma. O Recife 125 decimal 1, alterno 33 decimal 25. Prossegue até o gate 01. Livre, ingresso, Juliette para o gate 01. Na linha 3-0. Terno 3325, centro Recife. 351-3325, 1-885. 3340, confirmando PAD 117. 137. 137, aguarda o tráfego da Avianca passar. E o tráfego vai prosseguir para o portão 1. Após prossegue para o ponto de espera, lá torre 18-6, bom voo. Aguardando a aeronave da Avianca passar, após o ponto de espera, 18-6, web 5-8-2-2-4, número 3 para cópia, Juazeiro, 1 minuto. Três, 5-6-1, cópia. Pronto. 3561 no Brasília, nível 380 aprovado, via Pesolo 17. Decola no zero, curva direita, subida gole, transição ao fito. Controle 119, decimal 8, aciona 5562. Brasília autorizado 380, nível Pesolo 17, decola 10, curva direita, gole ao fito, a saída. 198, controle 5562, transponderação 3561. Alojamento correto, chame para o acionamento, 3561. Trabalhar quando pronto, obrigado, tá 3561. Papá Romeu, Eco, Mike Serra, torre, é o solo, prossiga. Prepare a PUCA, transição Caju, aguardando o cópia da autorização. Papá Romeu, Eco, Mike Serra. Salvador, voo 1613. 1613, 360, contato com a dona decolagem. Saída gole. Saída gole, voo 1613. 360. Romeu Charlie X-Ways, forma conduzir ao campo. Visual com Bravo, Romeo Charlie X-ray. Agora 14, 118, decimal 6, para ingresso circuito de tráfego. 286. Salvador, muito boa noite, web 5827, tá pronto, não pode. Setup, prossiga para 2000 pés, o ajuste no 095, reporte estabilizado. Após setup, 2000 pés, 1095, reportará. No Gol 1398. UTAN 3662, após setup, 3000 pés autorizado, ajustado no 095. Web 5836, Recife nível 330 aprovado, via pelo ISC 58, decola no zero, curva à esquerda, subida Puca, transição Caju, controle 199, decimal 8, aciona 5561. Autorizado, 330, Recife, via pelo ISC 58, decola da 0, curva à esquerda, subida Puca, Caju. Confirmo nível 330, chame pronto no portão 5. Nível 330, afirmativo, vai chamar para o portão pronto, 5. Noite, Salvador, vou no 404, entre da Samba, na Prode de Judas. Olho 404, desça até o nível de voo 070, a chegada é a Mari, vou direto posição Mari. Mari, 070, voo no 404. Autorizado Juazeiro, nível 350, via Pesulu 19, decola da pistão no zero, curva esquerda, subida Momo, transição Froti, controle 199, décima 8, aciona 5571. Fechamento correto, chame pronto para acionamento, para a série 2224. Alfa Romeo Eco Mike Serra, cópia. Alfa Romeo Eco Mike Serra, autorizado Recife, nível 370, via pelo ISC 58, decolagem da pista no 7, curva à esquerda, subida Puca, transição Aracaju, controle 119, décima 8, aciona 5501. 827, decolado a 07, qual controle agora? 19-8. 19-8, obrigado, bom dia, boa tarde. Boa. Boa noite, boa noite. O 5827, galera. Objeto 5827, sumou 360, contato radar na decolagem e saída da Elba. Da Elba, LN 5827. Paulo Salvador, Boa Azul, 4071, por gentileza, autorização 360 para cá. Azul 4071, pronto, cópia. Pronto, cópia. Azul 4071, Campinas, 360 aprovado, decolagem da pista no zero, curva à direita, subida da El até Lida, após Lida, direto Bridge, interceptando a Pesulu no meio. Controle 119.8, aciona 5564. 0260, boa noite. Boa noite. Conta conforme decola da 1-0, curva direita, saída da El, pós Lisa, pois Bridge. Foi intercepto este da aerovia, pois o Lula no meio. Controle 598, aciona 5569, 4071. 5564 é o transponder, chame pronto para acionamento, azul 4071. 5564, chamar. Eu é com Mike Serra, acione, chame para o táxi. Autorizado, chame táxi, passaria 2224. Quatro zero quatro, dois até o zero cinco zero. 5-2 no meio, prossiga. Gente, o senhor ainda em contato com o Aracaju? A gente está na escuta por enquanto também para as condições. A gente também está com órgão para transplante a bordo, possível? Ciente da informação, assim que abrir lá o... voltar a operação normal, a gente autoriza o seu pushback. Gente. Pushback, acionamento 5836, tá no 25. Web 5836... Livre inicial, puxa bem, chama táxi. Chama táxi, o 3662, vamos reduzir para 190 nós, vai seguir tráfego da Gol na sua posição de 1 hora, 9 milhas, passando 3.500 para 2.000 pés. É um Boeing 737 com 195 de grau de speed, ainda em redução.